Met Puerto Rico, Infante Alberto. Decolagem, sistema 0, vento 090 graus, 179. Esse é o 490, vamos 879. Nomeia, contrato final ILS, turno 985. 895. Oi, pessoal, estamos em táxi. Boa tarde, tá 32, nomeia. Então, 32, 16, boa tarde, registro 011, continuando a aproximação, aguardando pista livre. 32, 16. Decolados 12, chama o controle de Salvador 119, versão 35. Não, 35, boa tarde, bom fim de semana, onde desce a frente? Por favor. Corre, Salvador, boa tarde, é o capacete do Kilo, Kilo Lima. 1867, contato 110, subavia saída Arbor, a nível de voo 360. Se Arbor para o 360, voo 87. Então, 32, um número autorizado, pouso de pistola 0, vento 090 graus, 189, informo, tráfego à sua esquerda, receptando final 179, que será a sua aproximação. Gente, livre pouso 090, 32, 16. CPC 187. Lima, forma Arbazotana, curta final 10, forma final terceira milha, setor em 360 pela esquerda, reporte interceptando final 17. Cliente, 360 pela esquerda, pode usar o jogo. Cliente, mantém ponto, espera o piscina 7, arma e papá. Direct Alfa Quebec, autorizado, tá? Se eu tenho intercepção, reporte para ingresso, fica atento ao tráfego na mesma. Passa nível 160, chama o centro na frequência 1260, alterna 1288. Essa requisição 1260, alterna 288, azul 4144. Salvador, 6320. Chama 6320, contato radar, dessa via chegada Mari para o nível de voo 060. Via Mari 060, podemos voar ITAP ou Duna? Mantém o perfil da chegada, número 4 na aproximação. Mantém. A 226, dessa via chegada Mari para o nível 070, vigilante. 4442 autorizado, táxi direita, indo até ponto espera da pistola 0, no ponto espera, turno no 8, destino 95, quem negar no 0, no 1. Nível 160, solicite diretamente ao centro, frequência 1251, antena 128, decimal 3. 251, 2283, 3605. 2 no meio, libera direita, chama o sol 1211. 2 no 1. Gente, vou direto rotatória, reporte quando visual para o aeródromo, que é melhor no 0 no 1. Voo 1227, desça volta para 2000 pés, QNH 1-0-1, após etapa completa chegada a Mari, reporte localizador. 2000 pés, 1011, após Mari completará e reportará estabilizar. Chané 6141, no início do som para 220 nós. 220, desce 040, 641. Oi, tá bom. Muito boa tarde, hoje 4442, estamos com a espera pronta. Fazer 4442, a linha de cola, piscina 0, vento 090 graus, 179. A linha de cola, piscina 4442. Semana da Juliette, está 32 no meio. Está 32 no meio, Juliette, portão 09. Juliette, portão 9, 32 no meio. Qual 2065, vou estar acionando o 2. Qual 2065, autorizado, portão 02, chama táxi. Chama. Mudou 7-4-0, controle? A conta procede, senhor. 3 milhas para Conde, serviço está terminado, chame Aracaju, frequência 120, decimal 3. 123, graças, volta aí. O chame 6141, vetoração para sequenciamento, curva direita na proa 230, limitado pela magnética 110 de Sintra. 230, 110, 10-040, 64. Você para 4109. 4-1-9. 1-8-6-7, passa 1-8-0, chame Recife, frequência 1-2-6-0, até 1-2-8-8. Chama 1-2-6-0, até 1-2-8-8, boa noite, 6-7, bom fim de semana, obrigado. Olha, eu tô passando uma vez, eu tô indo logo a cena do metrô, de novo. Subindo 5.000 pés. Grato, Deus. Mas o Golf desce para 4.000. Quatro. Salvador, azul, 4442. Está cruzando 1300 com 360. Eu 4442, contato radar, suba via saída da EL para nível 360. Via da EL 360, 4442. Por 255, deixa via chegada Bonf para 4.000 pés, que ainda dá 1-0, 1-1. Via Bonf, 4.000 pés, Chamé 320, inicia redução para 220 mais. 220, reduzindo, chamé 320. 210 ou 220? 220. 220. Fica 01, já avisou o aeródromo? Oi, 0201 tá visual. Chame a torre 1895. Fono 1895, você catou e o receita 01. O Xanami 1141 desça para 3000, QNH190 no Uno, curva à esquerda na Pro 190, limite ao localizador. 190, limite ao lote, desce 3000, 1161, vamos estar na rotatória, visão ao carabro. Receita 01, reporte final 17. Autorizado ao final 17, receita 01. Fono 41, para o localizador, curva à esquerda na proa 130, informe estabilizado, desça 2000, QNH 1091. 2000, 01, 4, 0, 4, 6, 0, 4, 4, 4. Pelo azul, Golfo, seu controle? Na fuga. Pessoa vai cancelar e pousar na 17, confirma. Alô, 4, alô, Golfo. Vicente, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, vou na proa 010, depois está alimentado pelo localizador. Quando está na fase, o alugado não vai alimentar pelo localizador, não vai alugar. Estabilizou o gol 1227. 1227, com frete final ILS, chama a torre no 1895. 1895, obrigado, boa. Para prosseguir o 6320. A 320 desse mantém a 5000. Doutor, para sequenciamento, curva à esquerda na proa 055, limite ao localizador. Vetores à esquerda, não seria para a direita? 1227, estabilizado no X-ray. 1227, posição 011, autorizado pouso, posição 0, vento 090 graus ou meia-noite. Livre pouso 10, 227. 320, prossiga. Qual que é o detom que o senhor quer? Curva à direita na proa 060, limite ao localizador, desça e mantenha 5000, QNH 1091. Direita 060, limite ao lote, 5000, 1012, 320. Azul 4442, controle. Vou avançar. Solo Salvador, bom dia, aqui é o American 229, posição 11. América 229, prossiga. Senhora, solicitando autorização de reboque da posição 11 parte 1 até a posição 1 parte 3. América 229, autorizado início do reboque. Afirmativo, autorizado início do reboque, América 229. Qual é o sinal 3, 3C, autorização para a colega da parte. Chile 6336, autorizado para o aeroporto de Fortaleza, via Pesolu 9 Bangu, nível 390, saída Momo, transição Fruti, decola da Pixono 0, faz a decolagem primeira curva à esquerda, aciona 5066, controle 119, decimal 35. 390, autorizado para Fortaleza, conforme Fruti, Pesolu 9 Bangu. O Xanai 6336, cotejamento correto, cima pronto, suspeito, acionamento. Camarada, obrigado. Nativo, tá certo, informe o localizador. Camarada. Senhor 141, distância 011, com sua aproximação, guardando pista livre. 41. Receita 01, visual com Boeing de Itaguna, curtíssimo, autorizado, pátio do CREA. Visual com Boeing, livre o pátio do CREA com receita 01. 090 graus, 189, depósito de sal controlado. Sente. Senhor 141, informa Eco Charlie 35, prosseguindo para o pátio lateral à cabeceira da pista 17. Próxima aproximação, Eco 76, autorizado Ilhéus, via Golf 677, nível 180, saída Coral, decola da pista 90, fazer decolagem curva direita, transponder 5073, controle 199, decimal 35. Ilhéus 180, Golf 677, saída Coral, pista 90, curva direita, aciona 5073, controle 1935. Azul 5076, modifique seu transponder para 0275. 0275. Correto, chame pronto. Paulo, bom dia, boa tarde, esse é o Bono 227, de Trona, se escuta. Bono 227, táxi Alfa, reporte Sérgio, táxi Juliette. Alfa, antes presidente, obrigado. Papá Charlie, Mike Papá, vou ir direto Motiva da presente. Direto Motiva, recita ainda nível 320, Charlie Mike. Sim. Charlie, Mike Papá, passa nível 160, chame Recife na frequência 125 decimal 1, operna 128 decimal 3. 251, 1283, uma boa tarde, Charlie Mike. Boa. Estável GLS, oceanamento 3, 20. 1320, compete final GLS, torre 1895. 1895. Através do kit 62. Afirmativo, reportar através da 62, América 29. Oi, Salvador, bom dia. Boa tarde, eu chamei a 6320. 6320, existe na 011, por sua aproximação, por uma pista livre. Direita na proa 070. Direito 070, mantendo 4 mil pés. Nela 315, devo fazer chegar da AMAN para 4 mil pés, que é NH190. Nela 2, direto Alfa Quebec, decolado 29, no controle Salvador. 119, decimal 35. Nela 35, direito Alfa Quebec. Árvore Lefa e aguarde a cópia. Árvore Lefa, já está falando agora com a cópia 2230, a gente informa que não cumpre o terceiro aviso. Sim, a gente cumpre o terceiro inferior. Certo. Boa tarde. Ultimamente, 141, táxi de Alfa, reporte antes do táxi de Juliette. Romeu Juliette, Alfa Quebec, contato radar, subo nível 400, vou direto Árvore da Presente. Direto Árvore da Presente, subindo 400, Juliette, Alfa Quebec. Fica 229, autorizado até o PAT 3, reporte ao término. Afirmativo, autorizado até o PAT 3, América 29. Dessa via chegada Mari para o nível 050, vigilante. Dessa via chegada para o 050, está 3144, em condições de resguardo poderia voar Itália? Tá? 3144 é o número 4 agora na aproximação, mantenha o perfil da chegada. Não, ok, sim, a gente mandando o perfil da chegada, 3144, a gente reduz também. Só até 250 mais. 250, você, né? Sim. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Romeu, Romeu, fica bravo, consiga. Vai. Xalão 6226, reduza para a velocidade de aproximação. Reduzindo, Romeu, fica bravo, confirme destino. Gente, está autorizado o cruzamento entre Simbra e Duna, 500 pés. Duna Zulu Golf, chama a torre para o cancelamento e pouso na 17. Aprovação, Golf, na frente. Chama 6226, vai cruzar com tráfego do helicóptero, 500 pés, não vai interferir com a sua aproximação. 7226. Está autorizado. Gente, após o cancelamento do cancelamento. Cancelada aprovado, passa o espaço aprovado. Temos o Zulu com o instrumento cancelado 32, autorizado curva esquerda, base pela direita, reforço final no 7. Autorizado curva esquerda, base pela direita, na sala, contato nacional, Golfo. Jogo 2065, ali, mantém captura 10. Mantém 10, Golfo 10. Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, portão 06, o Chané 6141, logo após a passagem do América, autorizado Juliette, remoto 13. Juliette, 4. Gol 2065, autorizado a decolagem, piscina 0, vento 090 graus, 18 mais. Você decolagem, 090. Passador 2230, autorizado, Vitória da Conquista, rota conforme plano de voo, nível 180. Sai da árvore, elefa, decola da pistola 0, faz a decolagem de primeira curva direita. Aciona 5053, controle 19.35. Positivo, autorizado 80, conforme plano, árvore elefa, da pista curva direita, 5053, 19.35. Nada na foto, na foto, rapaz. Pergunta logo, a direção da foto, né? Lima Zulu Golf, efetuando 360 pela esquerda, reporte reinterceptar o final da testa. 360 pela esquerda, aparará reinterceptar na final da foto. Afirmo, tá correto, chama pronto. Ah, positivo, chama. Será 6226, forma um tráfego à sua esquerda na final 17, setor 360 na terceira consular aproximada. 7226, baixou em trabalho. Juliette Alfa Quebec, passou 170, chama o centro em 1260 até 1288. 260, 288, obrigado, bom dia. Bom dia. 5 da Cláudia 64, no controle de Salvador, 119.35. 119.35, pode ajudar mesmo. Salvador, voo 2065, passa 14006, boa tarde. Contato radar, subazia saída da E para o 390. Liga da E-360, bom dia, cara. 255 estabilizou o localizador. Nossa, vai ficar na porra. Frequência livre, Romeu, bravo. Alô. Luna 255, complete final LS, torno no 895. 895, obrigado. Salvador, Bono 255, boa tarde. Estabilizado, ele é 6-8. Bono 255, existe na 0-1-1, não continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, gol. Carnaval, assinado na sala do Golfo. Sim, Lima do Golfo Superioso, 360 para a esquerda, reporte reinterceptor no final da 7. Pronto, Carnaval, gol. direita, o voo 2065, quando possível, voa máquina. Cruzado direto Leda, inicialmente. Leda, obrigado, 2065. Utilizado para Guarulhos, via Pesoluna 0 Piraí, após sair com a rota do plano, nível 340. Saída da EL, Leda Mótima, decola da Pesoluna 0, faz a decolagem em curva direita. Aciona 5103, controle 1993-5. Autorizado para Guarulhos, a rota preferencial, Pesoluna 10 Piraí, conforme 340, da EL, Leda Mótima, com curva direita da 10, 5103. 1935, tá? 3805. 3805, quanto agendamento está correto? Chama pronto para o estudar estacionamento. Acho uma pronta na posição 8, 3805, grato. Lembrou a Chanel 6226. O Chanel 6226, táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 05. Cinco táxi de Alfa, reporte da táxi de Juliette. Fala de Juliette, obrigado. Esquerda, você tem que ali e gostar. Quatro, vou em Mari, autorizado de chegada a Mari, desça para o nível 050. Mari, na chegada a Mari, 050, tá no nosso trabalho. Para o localizador, curva direita para 070, desça 2000, que é 909. 70, 2000, 3144. 2008, desse aí mantenha o nível de voo, condição desse mantenha 4000, que é NH190 no ONU, está em contato radar 70 mil de Salvador. Voo 964, voo direto e capa. Desafio, 964. Piso 44, iniciei a redução para aproximação, segue tráfego meia dúzia de milhas à frente, 2320 do Oxanel. Reduzindo. Estabilizando no ILS do Oxanel, 3195. 3195, vai passar a Duna, complete final ILS, torno no 895. 295, uma boa tarde. Boa. 15 horas de autonomia. Oxana 6336, autorizado táxi, reporte no através do gate meia dúzia. Sim, táxi, reporte no através do meia dúzia, Oxana 6336. 090 graus, 18 nós. Temos pouso, Vitor 0, Oxana 6336. 08, controle. Retornação para sequenciamento, curva esquerda, vou indo para a 350, nesta proa está limitado pela radial 240 de Salvador. Isso, corredor Axé, aciona 5057, controle 199, decimal 35. Chame o centro na frequência 251, na antena 1283. Segundo 2283, vou deixar minha. Vou deixar minha. Vou deixar minha. Vou deixar minha. Vou deixar minha. Vou deixar minha. Vou deixar minha. Vou deixar minha. Vou deixar minha. Vou deixar minha. Vou deixar minha. Vou deixar minha. Vou deixar minha. Vou deixar minha. Vou deixar. Livre, táxi, Oxanel 6336, 10111, quando pronto, 245. 7, Golo 255. Golo 255, de passagem ao Airbus da Avianca, após ingresso Juliette, portão 04. Juliette 04, Golo 255, olha. Pushback, acionamento 5076. Azul 5076, no pátio 3, está livre, chama pronto para o táxi. Está livre, pode estar aqui, 5076. Salvador, tá, 32 na meia, para cópia. 12 na meia, prepara a Momo, transição pro TI, aguarde a cópia. 11 pro TI, aguarde a cópia, 32 na meia. Azul, 9001, 10 milhas. Valeu. 32 no meio, pronto, cópia. Pronto, 432 no meio. Tá, 32 no meio, autorizado, Serra Bravo, Fox, Trot, Lúvia, Pedro Luna, 9, Bangu, pode sair conforme rota, nível 370. Decola da pistola 0, faz a decolagem curva esquerda na saída Momo, transição Proti. Transponder 5046, controle 119, decimal 35. Autorizado, Fortaleza, nível 370, rota do plano de voo. Decola na Momo, transição Frutti. Transponder 5046 e controle 1935, tá 32 no meio. Tá 32 no meio, quanto a geometria está correto, chama o preto pushback, acionamento. Chamará quanto pronto. Milha de Salvador, assuma a navegação na proa de Mari. Pois Mari está livre de 74.000 na chegada a Mari. Mari, pós Mari, 74.000 na chegada a Mari. 2.000. Eles têm os mesmos, tem quantos 010? Tem. Estão autorizado o táxi, tem interseção, repórter para ingresso. 315, Solas 46, libera a direita. A libera a missão 1, 211. Libera 211, onde é a linha 315, por favor. Táxi 5076, 114 a bordo, 2h50, Aracaju. 5076, autorizado o táxi, reporte para ingresso no pátio principal. Sim, em frente, reportará ingresso no pátio principal, 5076. Paulo, boa tarde, Oxalé 6315, Oxalé 6315, táxi de Alfa, reporte para o táxi 6 de Leite. Alfa, Oxalé 6315. Passando Alfa 5, estamos agora na rua 030, tem uma camada um pouco mais alta que o sentido para dentro. Ok, gente, não atrasa o de conhecimento a informar, tem frequência livre para o pouso. Frequência livre azul, 4090. 1964, deixa para 2 mil pés, QNH 10 no UNO, cancelada as restrições em Itaca. Ok, 2000 restrito, 1011, gol, 9, rapaz. Cabeçada 97, rapaz, bom. Solo 48, libera direita, chama de Solo 1, 2-1-1, 2-1-1. 2-1-1 na direita, SAM 3144, boa tarde. Solo, boa tarde, SAM 3144, livrou. A 3144, táxi autorizado via Alfa, reporte antes do táxi 3 Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3144. M3 36, autorizado a decolagem 0, ventilador 90 graus, 179. Decolagem, chame a 366. 3805. Prossiga. Nós temos copiado a autorização e nós estamos aqui na posição 8. Agora estamos informados que é um procedimento da manutenção que vai ser realizado e vai demorar cerca de uma hora. Então nós vamos aguardar aí para voltar a chamar e surgir a empresa DLA para a gente dar o nosso plano de voo para frente. Ciente, está 3805. Obrigado. Oxalé 6315, autorizado Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, 6315. 10-5076. Oxalé 6316, decolado 50, chama o controle Salvador 1935. Controle Salvador 11935, Oxalé 6336. Leve do Tango, decolado 50, chama o controle Salvador 1935. Tenacional 35, grato, pelo mal. Juliette, reporte visual com local de pouso que é negar 1-0 no ano. Foi feito plano de voo? Ah, sei lá, Bruno. Juliette. Bom, Salvador, muito boa tarde. Papo tá rolando, Bravo, Vitor Tango. Bravo, Vitor Tango, meu pés, correu do Axel, a ponte através de fora da barra. É, porta. Pode autorizar e eu solicito de novo você, por favor. Confirma o rumo ideal para o destino. Seria 3-5-0. Controle Oxalé 6336. 336, contato reverso da via saída Momo para o nível 390. Se a subir via subida Mamon, pode voar direto frete? Cruzado direto Cogbu da presente. Cogbu da presente, grato. Transitação autorizado, voar direto, porém mantendo a lista restrita devido a tráfego de navegativa. Passou muito grato, vai voar direto e tudo mantendo o detalhe. Grato, grato. Voo 2008, reduza para 220 nós, segue tráfego da companhia, meia dúzia de meios à frente. 720 voo 2008. Já 32 no meio autorizado para seguir com táxi até o ponto de espera da pista na zero via Pati Taxi Índia no ponto de espera Torre 198 decimal 95 QNH 10 no 1. Ativente essa ponte terra, 8195, 2195, 3204. 2144, após a passagem da aeronave da companhia, ingresso Juliette, portão 10. Ativente, após a passagem da aeronave da companhia, ingresso a Juliette para o portão 10, 3144. Mantenha a sua voz de papo, de lock. Voo 2008. 19, 2935. 3, bom trabalho. Doutor Salvador, boa tarde, Azul 5076. Azul 5076, contato radar, suba e mantenha 80 via saída coral. Sobe a 180 via coral, Azul 5076. Voo 964, para informação, tem um tráfego de helicóptero cruzando o eixo de aproximação a 500 pés, entre cima e duna, vai ter cinco aproximação. Positivo, temos os pés, obrigado, nós em base. Distorção autorizada, atenção, até o 085. 085 autorizado, graças a Deus. Bravo Vitor Tango, autorizado ascensão até o 055. 02008, para interceptar o localizador, curva à direita para o 070, livre aliança que se rei, são estabilizados. Direita 070, autorizado a interceptar o IDS, vai informar, 2008. Graus 179. Nível de rolagem 3206. Azul 41 no meio, desça e mantenha a nível 070, chegada a Mari. Localizador na pista vista, agora no 964. 964, complete final ILS, chama a torre, 1895. 1895, obrigado. Boa tarde, 964. Boa. Essa é a Lívia, Romeu, fica bravo. Foi o Índio Juliette, autorizado, Sierra Bravo, Romeu, Foxtrot, via Andros, 17, nível 330. Saída Puca, transição Caju, decola da pista 17 após a decolagem curva esquerda. Aciona 5572, controle 119, decimal 35. Índio Juliette Eco, poder de avanço está correto, cumprindo o POB, alternativa e autonomia? Antena Maceió, está com 7 pessoas a bordo. A nossa autonomia de 3 horas. Índio Juliette Eco, ciente, antenamento táxi, torre 198, decimal 95, QNH 10 no 0. Mas que não é isso, a táxi com 2, 18, muito obrigado, é um bom trabalho. 198, decimal 95. Okay, 0.5 graus de altitude. Igual 964, boa tarde. São turno 895. Beleza, vai chamar agora 108-952-008. Chama 3000, pode voar código 3216. Oi? 3216, tá cruzando 3500, agora pode voar código? Código autorizado, 3216. Obrigado. Azul 4196, continue descida para o 70, informa o tráfego 12 horas, 33 milhas, rumo oposto, mantendo 055, Papa Alfa e Yankee 1. Azul 4196, vai manter o 60. Chama 6336, passou 160, chame Recife na frequência 1685, alterna 2545. 2565 Azul 4196, tá procedimento solicitado LS Whisky? É o Whisky, por favor. Gente, aguarde LS Whisky, mantenha a chegada até ITAP, após ITAP, voo 366. Após ITAP 366, obrigado. Informativo, ainda a restrição no nível 70 na descida. Alfa Juliette, portão 1-1. Alfa Juliette, 1-1-9-4. Sucou, zona 0, vento 090 graus, 397, prepara a saída da El, da Motiva e a guarda cópia. Da El, Eta, Motiva. É o outro lugar. Voe direto Will Cove. Will Cove na proa, 5076. Paulo Vitor Flávio, tráfego superado, 9 horas, está ali na extensão 45, assim que possível, informe o chamado de pouso. Foram 45, chamado pouso, na boa 25, bravo, voltando. 4197, desça para 2500 pés, QNH 1090. Essa aqui era Gil 41. Desça para 2500 pés, Canadá 1-0, após o TAP, voe o CEAS do treinamento. 2500, após o TAP, 3-0. Doutor Índio Juliette, autorizado Serra Novembro, Charlie Lima, rota com ponto plano, decolando a pista no 7, curva direita, corredor axé, 1.000 pés, aciona 0160 e controle 1.9, sinal 35. Doutor Índio Juliette, cotejamento está correto, confirme a alternativa e a autonomia? 3 horas, alteia na Vera Cruz, Doutor Índio Juliette, para trás. Gente, profissionamento, táxi, torre 18, decimal 95, quem liga no 0 no 0. Polo 2230, passarelo remota 12, pushback, decimamento. Passarelo 2230, aguarde. Aguarde 2230. Polo Gol 2008. Gol 2008, táxi Alfa, reporte antes, táxi 6 Juliette. Alfa, Juliette. Pode algo quilo que o Lima prossiga? Só para dar 1 quilo que o Lima confirme o horário? Te aguardo. Decola, pista no 7, o vento, 0 graus e 159. Rota do plano. Nível 360, saída da Euleda Motiva. Decolada pista no 0 após a decolagem, primeira curva direita. Transponder 5123, controle 119, decimal 35. Recife, autorizou o seu nível de voo, liga até o nível 125. É a Dael Meta, decola da curva, da pista 9, curva direita, chama o controle 1935 e acena 1.23. 1.397, cotejamento está correto, chama pronto, feedback, acionamento. Chama aí, obrigado. Boa tarde, né? Gol no 256, prepara a saída PUCA, transição, zipar e aguarde a cópia. Passa nível 170, chame o centro na frequência 1285, até 1245. 1285, 2545, 3216. Deu uma previsão aí pro nosso combustível, certo, por gentileza? Decolou. Bom dia, Juliette, corredor axé, 1.000 pés, reporte da Velha Fora da Barra. Axé 1.000, reporte da Esparol, autoriza 045 pro direta Cairo Lourenço, pro Vitor Índio Juliette. Autorizado, Cairu 045, dá presente, ok? Júlia, graças. Azul 5076, 56 milhas, sudoeste de Salvador, serviço vai dar terminado, chame Léos na frequência 10, desse ano. 10, obrigado, bom. Salvador, quilo, quilo, Lima, pronto, cópia. Salvador, quilo, quilo, Lima, autorizado, Salvador, Salvador, sobrevoo em Mata de São João, decola da pista 107, após a decolagem curva esquerda no corredor forte, a 1.000 pés. Aciona 0146, controle 119, decimal 35. Recomplete final do ILS Whisky, chama a torre 1835. Senhor Azul 41, 96. Voltando inglês. Torre Salvador, Azul 41, 168 milhas, pista 10. Azul 41, 16, pista 10, autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus, 179. Livre pouso 10, Azul 41. Vento 080 graus, 179. Pode através do 179. 13, passe pela pista, principal, sendo direto. Gente, é com o Novembro autorizado, Serra Novembro, Bravo X-Ray. Roda com o plano de voo, nível 105, decola da pista 17, curva direita, corredor axé, restrito a 1.000 pés até a liberação do controle. Aciona 5113, controle 119, decimal 35. Gente, é com o Zulu Novembro, confirma a alternativa e autonomia? Acionamento táxi, Souza, no norte, decimal 95, quem negar 10, no 10. 3230, acionado pela 69, autonomia 310, Altena Salvador para o táxi. Batalha 2230, autorizado táxi até o ponto de fora da pista 90, via Pate, táxi em Índia, no posto de Serra Torre, 98, decimal 95, quem negar 90, 90. Delegado autorizado, via Pate, Índia, ponto para 2895, 2230, batalha. Controle Salvador, vamos passando o Vitorinho da Juliette. Vitorinho da Juliette, possível? Vitorinho da Juliette, solicita prosseguir via corredores, da presente descer na proa de Veracruz, para a 1.000 pés. Quem está livre, Vitorinho da Juliette. Juliette. Boa noite, 85, contato radar, dessa via chegada Bonf para 4.000 pés, 10, 10. Via para 4.000, 10, 10. Boa noite, 85. Já fala meu bravo Vitor Tão, controle. Deixa eu ter uma milha de Salvador, serviço radar terminado, para serviço de informação de voo e alerta, chama se entre 1260 até na 1288. Zona 260, zona 1288. Posta de par, clube esquerda, 1235, controle. Zona 256, cotejo na pista correta, chama o próximo espectro e treinamento. Opa, obrigado. Na onda 7, pronto, desligado. Gente, autorizado a decolagem, pista 17, o índio de Atieco, vento 090 graus, 189. Patrícia 1, 1, 6, Salazuno 1, libere a direita, São Paulo 1, 2, 1, 2, 1.